Ei, filho, te orienta. Que a Saveiro Tenebrosa chegou pra acabar com a gracinha. Soy el fuego que... Saveiro Tenebrosa, de Portel, Pará. E aí, Orestes, põe essa Saveiro Tenebrosa pra tremer tudo. Nova Saveiro Tenebrosa, o terror da concorrência está na área. Aí, mané, respeitem! Distribuidora Nazaré e Orestes Cunha, os parceiros da Saveiro Tenebrosa. Aí, mané, respeitem! You are... Esse é mais um CD exclusivo do site www.girocds.com.br. Tá na Giro? É sucesso! I don't want nobody. Que a Saveiro Tenebrosa chegou pra acabar com a gracinha. Mixagens, DJ Victor Incomparável e DJ JP. Parceiros da Saveiro Tenebrosa. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. My shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there would find me. DJ JP, detonando a concorrência. Saveiro Tenebrosa, de Portel, Pará. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I walk up, my shadow's the only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone out there will find me. Mensagens ao vivo, DJ Victor. Incomparável. girocds.com.br. Tá na Giro? É sucesso! E aí, Orestes? Põe essa Saveiro Tenebrosa pra tremer tudo! E foi de esporte, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é uma criança. Para. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai em Brasil. Se liga, aqui é o DJ JP detonando a concorrência. Juntou com a amiga e foi lá pra casa. Minha geladeira pega com a toalha. Depois de escote, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é uma criança. Já pode ficar pelada, não, não, não. Casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela te estragar. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é aqui, vai engraçando, engraçando. DJ Victor, incomparável. O DJ que predomina. Esse é mais um CD exclusivo do site www.girocds.com.br. Distribuidora Nazaré e Orestes Cunha. Os parceiros da Saveiro Tenebrosa. DJ Victor, incomparável. O DJ que faz a onda da galera, DJ JP, a revelação do som automotivo. Waiting for.

precisa de um banho de cachoeira. Fica longe da guerra e do computador. Acho que eu preciso mesmo é ficar de bobeira. Para de ouvir as feiras de dublê de calador. Acesse www.girocds.com.br. Tenebrosa chegou pra acabar com a gracinha. Never stop the fucking beat. Mixagens DJ Victor Incomparável DJ JP DJ JP detonando a concorrência. Never stop the fucking beat. Mais um CD exclusivo do site www.girocds.com.br. Josie's on a vacation far away. Bahia e Orestes. Conheça Saveiro Tenebrosa pra tremer tudo. Formático. Distribuidora Nazaré e Orestes Cunha. Os parceiros da Saveiro Tenebrosa. Vivocds.com.br. E nas mixagens, o DJ revelação do som automotivo, DJ JP, o performático. DJ Victor, incomparável. O DJ que predomina. Saveiro Tenebrosa, de Portel, Pará. Nunca mais eu vou dormir. Distribuidora Nazaré e Orestes Cunha. Os parceiros da Saveiro Tenebrosa. Esse é mais um CD exclusivo do site www.girocds.com.br. Saveiro Tenebrosa, pra tremer tudo. DJ Duarte Inigualável, junto e misturado com os nossos parceiros DJ Vitor Incomparável e DJ JP, o performático. A dupla que predomina em breves no estado do Pará e toda a região.

que esquema que eu tenho que atender. Segundo eu encontrar a vizinha de cima. Amigo Saulo, um abraço, Saulo. Até o dia daquela menina que mora na esquina da rua de baixo. Já de manhã cedo, porque tem mais uma, não dá pra negar. Fim de semana tá tudo embolado, é tanto esquema, não dá. Você bate o meu, ai meu coração, mas meu amor não tem problema, não. E agora vai só um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho, você bate o meu. Que você safadão, arristas. Mas meu amor não tem pra pena, não, não. E agora vai sobrar então um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho. E aí, Orestes? Põe essa Saveiro Tenebrosa pra tremer tudo. Fala pro gago e fala pro papai, você. Alô, Isis, fala pro papai que você quer. É amor, vou te dar. Cheguei em casa, tá cheirosa, na cama de camisola. Quem comanda é você. Eu tô solteiro e mais nada. Quem comanda essa parada? Tô todinho pra te ver. Vem. Eu falo pro papai que você quer. É amor. Vou te dar só amor. Eu falo pro papai que você quer. É amor. Vou te dar. Chega de champa. Alô, Pepeu. Suamusica.com. DJ JP. DJ JP detonando a concorrência. E fala pro papai que você quer. É amor. Vou te dar só amor. E fala pro papai que você quer. É amor. Vou te dar. Oi, chiclete. Cheguei em casa, tá cheirosa, na cama de camisola. Quem comanda é você. Eu tô solteiro e mais nada. Quem comanda essa parada? Tô doidinho pra te ver. Vem. Eu falo pro papai que você quer. A vida é vini. Vou te dar só amor. Vou falar pro papai que você quer. É amor. Vou te dar só amor. DJ Victor, incomparável. Meu patrão Jorge Luiz, moça flor diz John Rio. É meu filho, se liga na John Rio, hein. Fala pro papai. Saveiro Tenebrosa, de Portel, Pará. DJ Victor, incomparável. DJ JP, performático. mais um CD exclusivo do site www.girocds.com.br. Nova Saveiro Tenebrosa, o terror da concorrência está na área. Que já de contrato me amando outra vez. Tenho que brindar contigo hoje. E mirada já estava amando me. Este é o meu caminho que eu vou. Tu eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estoy gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Te abrazos despacito. Quiero que te diga cosas al oído. Para que te acerques si no estás conmigo. Despacito. Te abrazos despacito. Quema las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Sin que olvides su apellido. E nas mixagens, DJ Victor Incomparável é DJ JP. Parceria oficial com o site girocds.com.br. Parece um imã e eu sou ambiental. Me vou acercando e vou armando o plan. Solo com pensarlo se acelera o pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero escucharte a besos despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acerques si no estás conmigo. Despacito. Te abrazo despacito. Quema las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo. Quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos. Que olvides. Distribuidora Nazaré e Orestes Cunha. Os parceiros da Saveiro Tenebrosa. Sabes tu perdigo. O DJ que faz a onda da galera, DJ JP, a revelação do som automotivo. Since you left, I've been lonely, so lonely. incomparável. O DJ que predomina. www.girocds.com.br. Cada giro é sucesso. Ei, filho, te orienta. Que a Saveiro Tenebrosa chegou pra acabar com a gracinha. JP detonando a concorrência. DJ Victor incomparável. Já tá ficando chato, né? Aí já são sapos. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto cê tá indo, eu tô voltando. E tô nesse caminho, eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passa, não vê. O terceiro se arrepender. Se o que dói em mim, doeu em você. Os melhores reggae limpos. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente fodada. Vai tentar abrir a porta desse ano. Quando eu tiver jogado a chave. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente focar. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui bom. Parceria oficial com o site girocds.com.br. E aí, Orestes, põe essa Saveiro Tenebrosa pra tremer tudo. Te abraçar, a gente se abraçar, a gente se beijar. E nas mixagens, DJ Victor, incomparável. DJ JP, performático. Nazaré e Orestes Cunha. Os parceiros da Saveiro Tenebrosa. www.girocds.com.br. Tá na Giro? É sucesso!